Começa agora Cinco Mais Sociedade Primitiva. Cinco Mais Sociedade Primitiva. Salve, salve, confraria! Hoje é o dia de um marco histórico neste podcast. Por incrível que pareça, hoje nós estamos recebendo aqui uma das maiores estrelas do podcast brasileiro. Inclusive, pode ser mentira, porque eu só conversei por Facebook. Pode ser que do outro lado da linha esteja um adolescente de 15 anos e quando ele começar a falar, saia uma voz de adolescente na puberdade. Se isso for verdade também, eu vou estar sendo trollado aqui no programa e eu vou estar sendo trollado na internet, porque eu já mandei uma foto do meu pau pra ele. Então pode ser que a minha foto já esteja rodando aí a internet brasileira. Ele é dono do Cagando e Andando Podcast, ele é músico, mas você não adianta ficar pedindo pra ele tocar música lá no programa dele, que ele não vai tocar. Ele é apelidado de Tyler Durden brasileiro, ele é porradeiro, ele já fez vingança perseguindo colega de faculdade que perturbava as colegas, ele vai em open bar a convite, joga fliperama, bebe de graça, ele é autor da frase "gordo não tem caráter". Ele que é o principal comprador de cigarro paraguaio e já está na mira da Polícia Federal. Ele tem uma ficha extensa de agressão, agressão verbal, bullying. Ele já arrumou confusão com os colegas da faculdade. Ele já arrumou confusão com os professores da faculdade. Ele que teve quase morto pelos orques de uma boate no meio de uma favela. Ele que é conhecido como o novo General Ustra. Ele que está se formando como jornalista apenas com o intuito de encontrar o neto e afundar a cara dele de burro. Ele é autor da famosa frase "vamos fazer uma festa grega", que remete ao ritual de ir em festa de formatura dos outros e quebrar taça de cristal. Thiago Carvalho! Porra, bicho, então, pelo que você falou aí, você é um ouvinte do meu podcast, assíduo mesmo. Então é você, é o cara que ouve meu podcast. Porque eu vejo no Analytics lá do Google, é só uma pessoa que ouve meus podcasts até o final. Então, acabo de descobrir esse mistério. Sou eu aí, bicho. E aí, galera? Tamo aí pra fazer um podcast com o grandíssimo Hernani. Prazer inenarrável estar aqui. E é isso aí. Prazer, cara. Eu tô assim muito emocionado. Não tão emocionado, porque já não é a primeira vez que a gente tenta gravar essa porra aqui. Mas eu ainda estou emocionado ainda. lembrando que nós aqui somos nanicos. Nós somos como o Asa de Arapiraca, que está na quarta divisão. Aí apareceu o Manchester United na porta aqui do estádio e falou que vai vir jogar um amistoso aqui no nosso campo. E agora eu tô com o Manchester United dentro de casa. E agora eu não sei o que eu vou fazer, porque o meu estádio aqui é furreca. Porque eu não tenho torcida e nós vamos tentar fazer um jogo aqui. É tipo, aqui na minha cidade tem um time de futebol e aí quando vem no Campeonato Mineiro o Cruzeiro ou o Atlético jogar aqui, o time do Cruzeiro vem, a equipe, sei lá o que que é, vem uns dias antes e monta uma arquibancada improvisada, sei lá, monta em dois dias uma arquibancada assim grande no fundo, porque só tem arquibancada do lado do campo. E aí a arquibancada fica melhor do que as que já tem no estádio, que eles fazem em dois dias. E aí depois do jogo eles voltam e arrancam tudo e vão embora. Que porreca! Ai, ai. Aí em Governador Valadares é o Democratas, né? Democrata. Democrata. A grande pantera. Você vai em jogo daí ou não? Vou, bicho. É a maior torcida do... do interior de Minas. Acho que não, cara. Será que é? Do interior é maior do que Ipatinga, maior do que qualquer uma. A Caldense é fera, hein? Rapaz, tô te falando, quando vem Caldense, quando vem qualquer coisa aqui, não tem pra ninguém, não. Aqui lota o estádio todo jogo, bicho. Thiago, eu já quero começar aqui já dando uma nos trolls aí. Pode ser que muita gente maldosa vai vir aqui fazer propaganda pra botar a gente um contra o outro. Eu sei que o Thiago falou, eu entendo o que, que ele quis dizer, eu concordo com ele, que gordo não tem caráter, eu entendo o que, eu entendi o que ele quis dizer. Não adianta você vir aqui fazer, encher o meu saco, nada. Eu estou acima do peso, senhor Thiago, mas estou fazendo uma dieta aí paleolítica, viril, pra ver se eu emagreço. tem, não adianta vir fazer briga, não, porque o Thiago Carvalho é o padrinho desse podcast aqui. Ele que... Não, mas sabe o que é? Não é literalmente gordo não tem caráter, porque, tipo assim, é óbvio que eu não conheço todos os gordos desse mundo. Eu tô dizendo assim, é mais uma forma de... É porque assim, cara, eu nasci com um negócio na cabeça, não sei o que é, que eu gosto muito de... Eu gosto de provocar, entendeu? Não é que, eu vou provocar as pessoas, e não é uma coisa consciente, assim. É um negócio que tá dentro de mim, é o jeito que eu ajo, entendeu? Então, eu gosto de pisar num ponto que as pessoas... Que nunca ninguém tinha pisado antes. Uhum. Eu gosto dessa coisa... Eu gosto de, em qualquer área da minha vida, eu gosto dessa coisa do ineditismo, entendeu? De fazer um negócio que ninguém nunca tinha feito antes. E eu gosto de olhar pra cara da pessoa. Eu gosto de ver o resultado disso, entendeu? Eu gosto de olhar o resultado prático que o que eu falei vai ter na cabeça da pessoa. Então, quando eu falo que gordo não tem caráter, é mais assim, pô, como é que o cara era magro e foi ficando gordo aos poucos e não percebeu e não fez nada, entendeu? É esse tipo de abre aspas, falta de caráter, né? Mas na verdade eu não tenho nada, assim, eu não tenho contestação nenhuma do que você falou, porque eu entendi plenamente o que você quis dizer. No sentido de que se você não é responsável por você, então você é responsável pelo quê? Eu entendo plenamente, eu acho que faltava uma pessoa dizer isso mesmo, cara. Eu não entendo plenamente, eu tô acima do peso, não tô gordo, mas estou acima do peso, eu entendo plenamente o que você quis dizer, a mensagem, porque... Seu corpo... E assim, bicho, em quem você confiaria mais? Num cara que acorda todo dia, 4 da manhã, faz 7 refeições por dia, todas nos mesmos horários, todas regradas, nas mesmas quantidades, vai treinar na mesma hora, tem uma garra do caralho na academia pra conseguir fazer, tem um horário tudo certinho pra fazer tudo, ou num cara que não tem horário pra nada, deixa tudo pra última hora, se deu errado o cara não liga muito... Se o cara deu uma engordada, o cara não tá nem aí, o cara continua comendo, entendeu? Qual dessas duas pessoas seria mais de confiança? É por aí, entendeu? Entendi. Isso aí eu entendo plenamente. Thiago, com questão ainda, só pra gente manter a questão do fitness, frequentemente, principalmente lá no Beercast, a gente via uma relação que você estabelecia entre... O corpo e a mente. Então, você sempre falava a questão do exercício estar ligado à mente. Eu queria saber, Thiago, quando foi que você conseguiu enxergar essa relação entre corpo e mente desse ponto de vista filosófico? Cara, eu meio que sentia isso já desde de quando eu comecei a treinar. Comecei a treinar em 2008. Então, eu meio que sentia... 2008 ou 2009. Eu meio que sentia isso dentro de mim já, mas eu não sabia... Nem saber que eu estava sentindo aquilo e nem, muito menos, explicar aquilo com palavras, né? Então, ao longo do tempo que eu fui... Porque, assim, eu sou meio esquisitão, entendeu? A coisa que eu faço, seja lá com academia, ou com música, ou com jornalismo, com qualquer coisa, eu costumo ficar pesquisando muito sobre aquilo e lendo tudo que eu conseguir achar sobre aquele assunto. E aí, com academia... Não foi diferente, eu li um negócio, vários negócios na verdade, inclusive tem um vídeo que é bem explicativo, assim, bem didático, que ele explica a relação entre complexidade dos movimentos que você faz e o tamanho e a capacidade do seu cérebro, uma relação direta. Então assim, os animais na natureza, por exemplo, que tem o cérebro maior e mais capaz, com mais capacidade de realizar conexões, de realizar... Eu não sei o nome, né? Porque eu sou burro pra caralho, mas eu acho que são sinapses, uhum. Uma coisa assim. Os animais que têm essa capacidade mais elevada são os animais que fazem movimentos mais complexos. Então, só exemplificando. Quando você entra na academia e você tem que ir lá, tem lá o levantamento terra, tem o agachamento. No início, você não vai conseguir fazer aqueles movimentos... direito, o cara vai te ensinar, o instrutor vai te ensinar como é que faz, mas mesmo assim você vai fazer errado, porque aquilo não é um movimento natural pra você, não é um movimento que não é um programa que você baixou na sua cabeça, entendeu? Então você vai ter que rodar o programa meio que sem ter o negócio dentro da sua cabeça, e aí você vai fazer errado no primeiro dia, no segundo dia, nos primeiros meses você vai fazer tudo errado, aí você vai melhorando aos poucos. E é igual tocar violão. No início, por mais que alguém te fale, ah, é aqui, aqui e aqui, que você bota o dedo pra sair a nota. Você não vai conseguir porque não existe uma área no seu cérebro que tá criada e desenvolvida o suficiente pra você entrar naquele arquivo e usar aquele, né, aquela capacidade. Então você vai ter que criar aquele lugar. Pera aí, rapidão. Dando um trago maravilhoso no cigarro aqui. E assim, você quando começa a fazer alguma coisa que você não sabe, algum movimento que você não sabe, você cria uma área nova, você pega uma área nova no seu cérebro que não estava sendo usada e cria um espaço, seu cérebro reserva um espaço para você armazenar aquele conhecimento novo. Então, por exemplo, o movimento de fazer agachamento, que é um dos mais complexos aí dentro da musculação. Com o tempo, você vai aperfeiçoando aquele movimento, seu cérebro vai criando um lugar, e é um lugar físico mesmo no seu cérebro, que o seu corpo arruma para botar aquelas informações que você está mandando. Então ele vai retendo aquelas informações e você vai desenvolvendo ela com o tempo. E essa área que você desenvolve no seu cérebro com o tempo, fazendo aquele movimento difícil, ela vai servir para outras coisas no futuro. Ela vai continuar no seu cérebro para sempre. Então se você... isso é comprovado. Se você tentar estudar, por exemplo, ler alguma coisa logo após fazer um exercício físico com movimentos complexos, com movimentos difíceis de fazer, controlados, não sei o quê, a sua capacidade de reter a informação que você está absorvendo é muito maior. Então, aí a partir disso eu fui lendo outras coisas. Sócrates, por exemplo, que era um cara que era totalmente a favor do exercício, que ele achava, inclusive, que... Não tinha separação naquela época, né, na Grécia Antiga, entre a inteligência ou capacidade física. Era a mesma coisa. Os caras tratavam como a mesma coisa. Não tinha assim, aquele cara é inteligente e aquele cara é só forte. Essa coisa do fortão burro ou do cara que é fracote, mas que é inteligente, é uma coisa muito recente na história, meio pós-moderna, entendeu? Naquela época, foi o primeiro porradeiro, inclusive. Primeiro porradeiro. O cara era um militar, né? Um general de exército, uma coisa assim, se eu não me engano. E ao mesmo tempo o cara era filósofo. Então um cara que tinha capacidade naquela época de ter um corpo foda, um corpo escultural, né, esculpido, automaticamente ele já era taxado como um cara inteligente, sacou? Entendi. Thiago, pra quem possa interessar, eu sei que você tem uma grande... Apesar de você brincar que você só tem um ouvinte, eu sei que você tem uma grande gama de ouvintes e tal. Eu gostaria que você dissesse, Thiago, pra gente... Como atualmente é a sua agenda de treino semanal? Porque às vezes alguém pode estar ouvindo e pode estar querendo se inspirar. Como que funciona a sua agenda de treino semanal atualmente? Vamos lá. Eu não tô na minha época mais dedicada do mundo, né? Eu sempre tenho esses altos e baixos aí. O cara que é meio fudido da cabeça, ele não consegue ficar muito tempo na mesma coisa. Então tem épocas que eu tô muito focado, fazendo dieta 100%, não como nada de diferente da dieta, só vou treinar no mesmo horário, um pique foda. Tem épocas que a dieta eu dou uma escorregada. Por exemplo, agora, eu fiquei desde o início do ano até, sei lá, maio ou o final de abril, sem tomar uma gota de álcool, sem fumar nenhum cigarro. E deu certo pra caralho. O resultado, bicho, não é... É pura química, né? Você vê o resultado no seu corpo. Você para de fumar, você para de beber, para de comer, sei lá, pudim depois do almoço, para de tomar refrigerante, você vê que em 2-3 meses seu abdômen começa a ficar definido, seu braço começa a aparecer as veias, você fica maior, você fica mais forte, treinando, né, lógico. Mas atualmente eu tô meio assim, é óbvio que eu não vou comer um hambúrguer com bacon todo dia, né, nem tomar refrigerante o dia inteiro. Mas eu tô numa época que eu tô comendo normal, né? Tomando café, almoço, não como nada de gorduroso, porque eu não gosto mesmo, não me desce essas coisas, hambúrguer, pizza, quer dizer, até como de vez em quando, mas não é uma coisa que me apetece, assim, que eu me sinto falta. E treino é o de sempre, tô treinando normal, quando eu chego na academia é meu descanso mental, né? Minha terapia. Chego lá, meto pau nos pesos E é isso aí. Aliás, eu, mês passado, quer dizer, início desse mês, eu fiquei umas 2 semanas sem treinar, bicho. Porque eu tava mal, assim, pra caralho, não conseguia aquelas merda de quem quer fudido da cabeça, né? Não conseguia sair da cama, essas paradas aí. Mas já voltei, já tamo aí treinando. Até porque o próprio treino é o que me faz sair, né, dessa doideira, da tristeza. E isso engrena uma coisa que eu tinha que te perguntar e que é de interesse de todo mundo que estiver ouvindo isso aqui. Thiago, frequentemente você e o Petri falam que a solução da depressão, da tristeza, seria o exercício físico. Só que o que eu nunca fiquei muito claro e que eu queria que você esclarecesse para as pessoas que estão ouvindo, para os seus fãs e tudo, eu queria que você dissesse se você acha que o exercício físico é a cura da depressão ou ele é parte da cura? Cara, a depressão clínica, que é a doença que o cara tem no cérebro, que o cérebro dele não consegue produzir as quantidades de componentes químicos que promovem a alegria, a sensação de prazer, essa depressão ela não tem como curar com nenhuma coisa que não seja remédio, na minha opinião. Quer dizer, não tem como curar com nada, né? Mas com remédio você vai conseguir viver, pelo menos. Uhum. É óbvio que com exercício físico, com uma dieta limpa, não sei o que, você vai conseguir amenizar, é óbvio. Mas esse tipo de depressão clínica, que é um defeito mesmo... Por exemplo, eu tinha um tio que ele tinha depressão, e o cara tinha uma vida feliz, o cara tinha filhos, o cara tinha grana. Mas o cérebro do cara não produzia o negócio lá o suficiente, então o cara tinha depressão, bicho. O cara não tinha... Ele não tinha esses questionamentos, né, filosóficos de existência que eu tenho, que o Petri tem, de universo, de por que a gente existe, por que, que algo no universo existe, por que o sistema de existência é dessa maneira. O cara não tinha nenhuma desses questionamentos, mesmo assim o cara tinha depressão, entendeu? É simplesmente uma questão química no cérebro do cara. Agora, o tipo de tristeza que eu digo que eu sinto... Porque eu não tenho depressão médica, eu acredito, né? A tristeza que eu sinto, a angústia que eu sinto de estar vivo é uma coisa mais contemplação, assim, de olhar para o céu e não entender nada, de acordar e não entender por que que tá vivo e tal. É, qual o objetivo de existir alguma coisa no universo além de vazio puro, entendeu? E eu acho que esse tipo, sim, de angústia, de tristeza, você pode rebater com o exercício, totalmente. Até porque eu fui no meu próprio laboratório, né? É assim, cara, que nem acho que o Petri já falou isso em algum vídeo que ele fez. A sensação que a gente tem de quando a gente tá vivo e tal, é que a gente não tem controle sobre nada, que a gente é simplesmente um refém da vida, né? Da existência, que a gente tá preso num corpo, num pedaço de carne. Eu pelo menos sinto que eu, o indivíduo que tá falando com você agora, a consciência que tá conversando com você, não é esse corpo aqui. Uhum. Não é o corpo que eu tô falando. Então eu muitas vezes sinto que eu tô preso no corpo, que eu não sou esse corpo, eu sou alguma coisa fora que tá preso aqui nesse corpo. E isso dá uma angústia foda e tal, que uma sensação de que eu tô à deriva, entendeu? Que eu não tenho controle sobre absolutamente nada. E a academia é um lugar que você... consegue ter um controle sobre algo, entendeu? Sobre você, sobre o seu corpo. Você chegar lá e fizer determinado número de repetições naquele exercício, você vai chegar em casa, você vai ficar cansado, aí no outro dia você vai ficar dolorido. Nos outros dias o seu músculo vai se recuperar, vai ficar maior, vai ficar mais forte. Então é uma maneira de mostrar para o seu cérebro que você pode estar no controle de pelo menos alguma situação. E aí você vai, na medida que você vai treinando esse controle corporal, esse controle cerebral também, porque no momento que você tá fazendo as repetições lá na academia e o seu braço e o seu corpo começa a te avisar que chega, que ele não aguenta mais do que aquilo, ele começa a te enviar uns sinais que pra você largar o peso. Então você vai sentir aquela, sabe aquela fadiga de quando você já fez muitas repetições e já tá queimando o braço, já tá, seu corpo já tá te implorando pra largar aquilo, ele tá te dizendo que ele não aguenta. Então quando você, mesmo nessa situação, você continua fazendo as repetições com peso, independente do que o seu corpo tá te mandando fazer, isso tá te dando um controle maior sobre ele. E esse controle que você adquire na academia dia após dia, você vai levar isso pra vida inteira. Por exemplo, você vai conseguir, numa discussão, por exemplo, que alguém tá te perturbando, sua mãe, seu chefe, sei lá, qual seja o problema do cara, por ter adquirido um certo nervo de aço na academia, que é fazer algo, mesmo seu cérebro te pedindo para fazer outra coisa, você vai conseguir levar isso para outras áreas. Por exemplo, você tá tomando um esporro da sua mãe, ou você tá tomando um esporro do seu chefe, você vai ter muito mais controle de não simplesmente levantar, chutar o balde, xingar e quebrar alguma coisa, dar uma porrada na pessoa. Ou não agredir conseguir... a sua mãe também, né? Que é bom. É, exatamente. Você vai conseguir fazer aquilo ali mais... Sei lá, bicho, mais tranquilo. As coisas deixam de ter uma importância tão grande assim na sua vida, entendeu? É meio que tudo deixe estar, entendeu? Entendi. Thiago, a conversa aqui tá muito boa, mas eu vou ter que encerrar o primeiro bloco, porque... Vamos ter que tocar muitas músicas hoje. Eu queria pedir para você começar com a primeira música aí, qual que você deseja. E você diga aí o que você quiser sobre a música que você vai pedir. Beleza. Primeira música vai ser uma música que me introduziu ao metal. Porque na época eu tinha uns 12 anos, eu já ouvia rock, uns rocks aqui que eu ouvia em casa. Nos churrascos, nas festas de família e tudo mais. E aí na internet, por um acaso, eu descobri essa música e quando eu ouvi ela pela primeira vez foi um choque totalmente maravilhoso. Eu já virei um fã da banda automaticamente, depois fui procurar os outros trabalhos. E essa música é Bark at the Moon, do Ozzy. E aí depois disso, eu fui procurar o Black Sabbath, fui procurar os discos antigos, né, da década de 70 e tal. E uma coisa curiosa e foda pra caralho do Ozzy é que, igual eu tava te falando, eu gosto dessas coisas que meio que vão na contramão, assim, sacou? Umas coisas que são meio inéditas, né? Então o Ozzy, ele nasceu, se não me engano, na década de 50. Então ele viveu a infância dele nos anos 50 e nos anos 60. E era aquela época que tava no auge do movimento hippie e essas bandinhas felizes, não sei o quê, essas coisas de, sabe, maconha, essas paradas aí. LSD. E o cara surgiu no Black Sabbath em 1970, eu acho que até um pouco antes, então início dos anos 70, final dos anos 60, ó, é bem antigo, fazendo um som pesadíssimo, com letras pesadíssimas, sombrias pra caralho. E aí até perguntaram pro Ozzy numa entrevista, né, se ele, pô, você viveu sua infância, sua juventude, sua adolescência naquela época e tal, de... Né, de movimento hippie, não sei o que, de Woodstock e tal. Por que que o Black Sabbath surgiu dessa maneira e tal? E ele falou, não, bicho, na cidade que ele nasceu, se eu não me engano, é Birmingham, na Inglaterra. Ele falou assim, não, bicho, na minha cidade, na cidade que eu cresci, não tinha esse negócio de movimento hippie, de musiquinha feliz, de paz e amor, de não sei o que, sabe, de John Lennon. Sim. Na cidade que eu cresci, era só... pós-guerra, o pós-segunda guerra mundial, né, que acabou em 45, o cara nasceu em 50, então a infância do cara foi só ver Sepultura na cidade dele, caixão, esposa que perdeu o marido, viúva, família que tinha perdido o pai, gente órfã, ele inclusive, eu acho que ele era órfão, se eu não me engano, uma coisa assim, e então era o background que ele tinha na cidade dele, né? Era a referência que ele tinha, era morte, tristeza, gente sofrendo, gente indo lá no caixão, na sepultura do cara pra botar flor, não sei o que, então eu acho isso foda pra caralho, o cara foi totalmente na contramão do que tinha na época dele. Então é isso aí, por isso que eu escolho Bark at the Moon, do Ozzy Osbourne. E a gente volta já! A5 Mais Sociedade Primitiva. Risen, miracles would have to say those that Bom, gente, então a gente tá voltando aqui. Senhor Thiago Carvalho, eu quero agradecer mais uma vez por você estar aqui e quero agradecer o seguinte, graças ao senhor, esse programa que eu lancei, o primeiro, ele já está chegando aí na marca dos 300 ouvintes, somando YouTube e download. Então, o Thiago, ele, além de ser padrinho disso aqui, ele é diretamente responsável por a gente conseguir essa meta aí. Eu quero te agradecer muito. Olha aí, bicho. Olha aí, na primeira edição o cara já tem 300. Acho que nas minhas 5 primeiras edições eu tinha tipo 2 ouvintes, 3 ouvintes. Imagina. Não, é verdade mesmo. As minhas 5 primeiras edições tiveram... A minha primeira edição teve 3 downloads. Não, a minha primeira edição teve um pouco mais. Porque eu não sei o que aconteceu, se alguém botou na página do Petri, alguma coisa assim. Mas a primeira teve uns 30 downloads, né? E a segunda, e a terceira e a quarta foi, foi o momento em que... É igual eu até fiz uma analogia no meu podcast que o fato de ter dado 30 downloads primeiro e depois ter dado 2, 3, foi tipo um cara chegar numa festa que tá cheia de gente e gritar alguma coisa. Ah, olha aqui, não sei o quê. Aí todo mundo olha e aí eu vê que o cara é um bosta e aí depois todo mundo vira a cara de novo e só 2 continuam olhando interessado naquele cara, entendeu? Pode ser que tipo aconteça isso mesmo comigo, cara. Pode ser. Pois é, vamos ver. Não, mas agora com o Thiago Carvalho aqui... Só se agora tá sendo o nosso ápice, depois vai descer. Porque com o Thiago Carvalho, nós estamos protegidos aqui contra a baixa audiência. Tá bom. Thiago, a mensagem que eu queria pedir que você mandasse para os jovens que estão ouvindo, a gente aqui tem muitos ouvintes que vêm do fórum de internet. Eu costumo dizer para as pessoas, veja bem, eu queria, assim, não quero ser mal interpretado, eu considero o jovem de fórum o cara mais excluído social. Mas não tô dizendo assim, excluído igual, tipo assim, uma pessoa pobre no interior de Minas Gerais, por exemplo. Esse cara, ele tá excluído realmente. Mas eu digo assim, que o jovem de internet, ele é excluído no sentido de que... Geralmente, quando o cara tá no fórum, geralmente, isso não inclui todas as pessoas, mas ele tem dificuldade de se relacionar. Por exemplo, vamos dar os nomes aos bois aqui. Fórum igual o UOL-VT, por exemplo. Lá as pessoas, muitos reclamam que tem dificuldade de se relacionar. Eu nem sabia, eu fiquei barbarizado. Eu fui olhar, eu fui publicar o podcast lá, comecei a olhar. Os tópicos são no estilo assim: eu quero ter uma namoradinha, eu sou muito sozinho, eu não consigo sair de casa, essas coisas. Então, ô Thiago, eu queria que você desse um recado, você que já teve uma depressão, ou pelo menos já passou por um período difícil. Eu queria que você mandasse um recado. Do jeito que você quiser, você é livre. O que, que você diria para esses jovens, adolescentes que estão escutando e que possam estar passando por um momento de depressão ou de incerteza ou de vazio existencial na vida deles? O que, que você poderia dizer para eles? Se matem, não, tô brincando. Você vai postar isso aqui no VT? vai também. Não, mas manda um recado aí ao seu gosto. Então, primeiramente, um abraço aí pra galera do VT. Eu já participei desse fórum, bicho. Uns anos atrás aí, uns, sei lá, 5 anos atrás. Bicho, o que eu tenho a dizer eu tô no mesmo barco que vocês. Eu consigo viver minha vida, mas... tem momentos que eu acordo e falo, bicho, pra que tudo isso? Pra que eu tô existindo aqui, acordando dia após dia? Não, não vai dar certo, no final eu vou morrer mesmo, vamos desistir dessa porra. Sempre tem esses dias, e esses dias... Creio eu que, pelo menos na minha cabeça, nunca vão deixar de existir. Agora, o que eu queria que alguém tivesse falado pra mim quando eu tinha, sei lá, uns 18 anos, era, bicho, o mundo é isso aí mesmo, é cão, o mundo é uma merda, ninguém vai te dar nada, pelo contrário, sempre que alguém puder te prejudicar, a pessoa vai, não confie em amigos, e faça as suas coisas por você mesmo, bicho. Você tem que se mover... Por mais merda e chato que seja, você tem que fazer as coisas acontecer, bicho. Então, cada dia que passa é menos um dia que você tem de vida. Seus dias são contados, finitos. E é isso aí, bicho. Pau na máquina. Faz o que você tiver vontade de fazer. Se dedica para aquele objetivo que você quer conseguir. O pensamento de que vai dar errado. E esse pensamento que ocorre na minha, e acredito que provavelmente nas nossas cabeças muitas vezes... Esse pensamento limita pra caralho E depois ele dá uma sensação de arrependimento gigantesca de não ter feito. Ah, pô, podia ter feito aquilo ali. Se eu tivesse estudado desde aquela época, hoje eu tava, sabe, passando em um concurso. Ou então, sei lá, bicho, qualquer coisa. Se eu tivesse treinado desde 2 anos atrás, eu já ia estar com um corpo legal. Ou se eu, sabe, qualquer coisa. Simplesmente ignore essa loucura que é estar vivo, esse pensamento limitante e bola pra frente, bicho. Vamos fazer as paradas acontecer. Se der errado, foda-se tudo. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Thiago, é uma questão que eu queria perguntar. Eu tenho, por exemplo, um parente, que eu estimo muito por ele, inclusive, e que ele tem um... Ele ainda, né, igual você falou, depressão é incurável. Então eu vou tratar como ele ainda tem depressão, mas ele passou por anos, assim, muito difíceis. E aí, no caso, a mãe dele teve muita paciência, esperou por mais ou menos, vamos colocar numa média aí, 5 anos. Deu paciência dele ficar 5 anos sem trabalhar e tudo, e a mãe teve muita paciência. E hoje ele tá muito bem, hoje ele faz academia, hoje ele tá maromba, tá bonito, tá trepando, tá trabalhando. Então, mas por um outro lado, a gente vê muito também as pessoas que dizem que a depressão tem que ser tratada com pulso firme. Não vou nem dizer depressão, porque aí ia ser um papo de médico aqui. Mas assim, o jovem, por exemplo, que tá depressivo, tá triste, ele tem que ser tratado com pulso firme. O que eu queria saber, da sua opinião, você acha, por exemplo, se você tivesse um filho, ou então, qual é a visão que você tem? Você acha que um jovem que tá depressivo, ele tem que ser tratado com pulso firme, ou que você tem que dar paciência e deixar ele fazendo o tempo dele? Como é que você enxerga isso? Cara, eu acho que você tem que agir com um pulso firme em todas as áreas da vida, mas as pessoas meio que interpretam, não sei, cara, se é errado. O que é pulso firme? Pulso firme não é chegar e meter tapa na cara do seu filho depressivo, dizer que ele é doente, essas paradas, não é pulso firme, isso é pura ignorância, burrice, entendeu? Uhum. É pulso firme de não ter meias palavras, entendeu? De dizer, ó, isso aqui tá sendo causado por isso, se você não reagir vai acontecer isso, é uma merda, eu sei que é uma merda, mas o único jeito é reagir, sair dessa porra, porque no caso aí do seu amigo... Esperar 5 anos e deixar, sabe, dar uma liberdade pro cara, poderia ter tido qualquer tipo de resultado, entendeu? Poderia, poderia inclusive incentivar a depressão do cara, incentivar o cara a se manter, né, no buraco, na inércia, sem fazer nada, pro cara se acomodar cada vez mais nessa situação. Felizmente o cara, né, reverteu e conseguiu dar jeito aí. Mas pode não ser. Assim como se você tiver pulso firme e sempre alertar e meter a real no seu filho, isso pode não trazer resultado também. Não é garantia de nada. Não vai entender. Até hoje, a medicina, a ciência não entende o cérebro humano direito. A gente sabe muito mais até sobre o espaço fora da Terra do que sobre o próprio cérebro humano, como é que funciona. Então, acho que não tem fórmula. Se você for... bem permissivo com seu filho, ele vai sair dessa. Ou então, se você for pulso firme com seu filho, ele vai sair dessa. Eu não sei. Eu acho que o mais natural pra mim é sempre falar a verdade, doa quem doer e dizer assim, cara, se continuar nessa, o que vai acontecer é isso, isso e isso. Se você quiser sair agora, vamos lá, cada dia você tem a oportunidade de fazer, de dar o primeiro passo, começar alguma coisa, algum projeto na sua vida. Sei lá, mas eu acho que não tem muita... Se tiver uma fórmula que é certa, né? Eu não sei. Mas eu acho que, sei lá, cara, cada caso. Mas você acredita, por exemplo, num tratamento com... Não tô falando psiquiatra, mas com psicólogo. Você acredita num tratamento com psicólogo ou não? Você não acredita? Cara, não sei. Eu não acredito. Eu acho que eu não acredito. Eu não acredito em psicólogo, não. Porque eu não acredito em psicólogo mais, não. Inclusive, eu vou gravar um programa no futuro sobre isso aí. Sim, mas cara, mas é porque, assim, se eu chegar no psicólogo e falar o que eu penso mesmo, o cara não vai ter o que me responder, porque não tem resposta. O próprio fruto dessa angústia que eu sinto em fazer essas perguntas e tal, sobre existência e tal, sobre o universo, a própria angústia vem do fato de não existir resposta, entendeu? Então, o psicólogo não vai responder porque ele ficou na faculdade, sei lá, 5 anos. Entendeu? Se eu chegar e falar, bicho, eu acordo, olho pra minha janela com uma árvore, não sei porque que existe uma árvore. Eu não sei por que há, sei lá, quantos bilhões de anos atrás, não existia nada, e o nada passou a virar uma chave, e aí passou a existir tudo, e aí agora tudo existe, e aí começou a dar início ao tempo, e aí o tempo começou a passar. O tempo também é um conceito que eu não consigo entender até hoje. E aí, desse, sei lá, desse pontapé inicial que surgiu do nada, começaram a surgir planetas, e dentro do planeta começou a surgir uns negócios, uns negócios unicelular, que depois começou a se dividir em dois, e depois em quatro, e depois em oito, e depois aí hoje nós estamos pegando ônibus na esquina, que loucura é essa? Então, se eu falar isso pro psicólogo, ele vai falar: ah, não, você tem uma família, você tem todos os seus membros, você é saudável, você não pode ficar assim porque tem uma pessoa que tá na rua pior do que você. Ele vai falar essas paradas todas e na real não vai mudar, entendeu? O que eu tenho na cabeça. Eu entendo, eu entendo. Tiago, pra gente poder encerrar o bloco, eu queria saber como... Ah, pra, todo mundo já sabe disso aí, mas quem talvez não saiba, o Tiago é um talentosíssimo músico. Você pode ver as músicas dele, inclusive, no SoundCloud dele. Qual que é o endereço do seu SoundCloud, Thiago? É soundcloud.com/thiago_sc1. Bom, lá você vai ver, inclusive eu indico pra você escutar o cover que ele fez de uma música do Elvis, que é muito boa. Como que estão os projetos aí, Thiago? Como é que tá hoje em dia a sua vida como músico? Cara, eu já toquei bastante na noite, né? Uhum. Fiquei uns anos aí tocando todo santo fim de semana, toda sexta e todo sábado eu tocava em algum bar, algum restaurante, algum, sei lá, churrascaria, ou festa, qualquer lugar. Eu nem tinha muito contato com esses lugares, porque eu trabalhava numa produtora, né? Uhum. Então era a produtora que marcava as datas pra mim. Inclusive ela ia lá no local, montava o equipamento todo, montava o palco todo. Uhum. Ela divulgava, ela fazia praticamente todo o trabalho que dá pra fazer sem ser tocar, ela fazia. Então eu só chegava na hora já de tocar com meu violão, ligava tudo e tocava e saía com dinheiro. E ela, obviamente, pegava uma parte do cachê. Sim. Mas hoje em dia, cara, eu dei uma desanimada violenta, assim, diminuí o ritmo pra caralho. Inclusive saí dessa produtora, eu toco, assim, por minha conta mesmo, mais ou menos uma média de uma vez por mês, assim, atualmente. Não é uma coisa que... Nunca foi uma coisa que me dava, que era o meu objetivo fazer, mas eu comecei a tocar primeiro porque você ganha dinheiro é bom, e segundo lugar que eu queria pegar experiência com palco, com público, com gente me olhando. Eu sou um cara tímido pra caralho, e eu acho que esse ponto foi até mais positivo do que eu ganhar dinheiro, que é o ponto de você lidar com pessoas, você saber que tem pessoas te olhando, você saber que você tá se fazendo uma performance ali pra várias pessoas. Mesmo que o bar seja um lugar que a pessoa não vai só pra te ver, né? Ela vai lá pra tomar cerveja dela, conversar, comer. Mas querendo ou não, você tá se apresentando, você tá fazendo uma performance em público. Eu acho que nesse ponto foi interessante. Mas atualmente, bicho, não tô com um projeto musical de tocar em barzinho nem de ter banda, não. Eu tô com um projeto futuro, né? Pra ano que vem, de umas músicas autorais que eu tô fazendo, meio de humor, assim, meio politicamente incorretas. Uhum. Eu não sei o nome ainda, mas vai ser um nome ofensivo pra caralho, com certeza. Inclusive o projeto em conjunto com o Petri, né? Nós vamos sair fazendo um show de comédia aí. Esse que é o projeto? É, então, é um show de comédia que... Eu não sei nem se eu podia estar falando isso aqui, mas é o Petri fazendo stand-up e eu com esse negócio das músicas aí. E nós vamos rodar esse Brasilzão todo fazendo essas merdas por aí. Bom, a gente tá dando um furo aqui nesse programa, então. É, você já no seu segundo episódio, você já tá dando furo, bicho. Não, dando um furo aí é perigoso. Ô, Thiago. Aí é com o Petri que é gaúcho. Thiago, escolhe qual música você quer agora e diz aí o que você quiser. Tá, segunda música é uma música da banda Dire Straits, que se chama Down to the Waterline. E o Dire Straits é um negócio maravilhoso também, que assim como o Ozzy foi na contramão da época dele, não pelos mesmos motivos, obviamente, o Dire Straits lançou o primeiro CD em 79, e nessa auge época... Auge do punk. É, exatamente, foi no auge do punk, e tava com uma ascensão do metal também. Então surgiu o Dire Straits com uma música meio esquisita, cara, que é uma música que não parecia com nada da época, completamente diferente. E é assim, cara, eu acho que isso aí é o que eu tenho como objetivo em fazer em qualquer área que eu for fazer da minha vida. É, o que tá na moda, que tá todo mundo fazendo, por exemplo, vlog, sei lá, canal de pegadinha no YouTube, que é o... Se alguém for pensar, vou criar um canal no YouTube, o que eu vou fazer? Aí o cara vai ver o que tá bombando e ele vai criar, provavelmente, um negócio de vlog, negócio de, né, reaction, essas merda aí, ou canal de pegadinha, sei lá. E eu acho que isso aí na contramão e fazer como o Petri fez, e eu, de certa forma, meio que copiei ele, não no conteúdo, mas no estilo, né, que é simplesmente falar uma merda qualquer no microfone, meio que desabafar o que você tá sentindo e jogar isso na internet e dar pras pessoas ouvirem, eu acho que isso não vai trazer o mesmo retorno, pode ser que traga no futuro, mas é legal pra caramba, bicho. Então é por isso, eu acho que o Dire Straits, além do cara ser um gênio, né, o Mark Knopfler, que é o vocalista e guitarrista e compositor das músicas, ele é um cara extremamente inteligente, e logo no primeiro CD do Dire Straits já tinha Sultans of Swing, que é a maior hit, né, do Dire Straits. Então assim, qual a chance de uma banda iniciante que lançou o primeiro CD agora, de já ter esse, um dos maiores clássicos da história da música, né? Então é um cara que já sabia o que estava fazendo desde o início, não foi um tiro no escuro não, entendeu? Por isso que eu escolho Down to the Waterline, a música sensacional, bicho, boa pra caralho. E a gente volta já! A5 Mais, Sociedade Primitiva. Sweet surrender on the quayside. You remember we used to run and hide. In the shadow of the cargoes, I take you one time. We're counting all the numbers. Misses on the dog-leaf stairway. Friends kisses in the darkest doorway. Foghorn blowing out a wild and cold. The policeman, he shines a light on my shoulder. Comes a coaster, fast and silent in the night. Over my shoulder, all you can see are the highlights. No money in our jackets and our jeans at all. Your hands are cold, but your lips are warm. Bom, gente, então estamos voltando aqui, depois dessa excelente música aí. Thiagão tá moralizando esse programa. Thiago, eu quero dizer pra você, eu já falei isso em off, mas nós estamos formando, o Petrix se cuide, porque nós estamos formando o cartel caipira dos podcasts. Porque é eu que sou de Baipendi, sul de Minas. É você que é de Democrata, não, cara, de Governador. E tem a turma lá do Decadência Podcast, que são dois irmãos aí, que são lá de Divinópolis. Então, mandar um salve lá pra eles também. Eles disseram que nós somos a máfia do pão de queijo. Esse cara me mandou mensagem esses dias, eu conversei com ele, cara, é gente fina. Eu assisti o programa deles também. Eles são gente fina. Tipo, dois irmãos gêmeos, mas que não são gêmeos. Isso mesmo. Mas a questão, falando sobre podcast, eu queria que você explicasse pra gente como que nasceu o projeto Cagando e Andando Podcast. Como é que foi? Cara, eu ouvi o Petri já desde 2012, né? O meu podcast eu criei em 2015, então ficou um tempão aí eu ouvindo. Eu sempre gostei, assim como o Petri, eu gostava de rádio desde pequeno, né? Tanto que eu faço jornalismo, tenho vontade de ser comunicador, assim, desde pequeno. Além da música, né? E quando eu vi que tinha o... Quando eu comecei a ouvir o Petri, na verdade, eu fiquei completamente espantado como que um cara que mora em outro canto do país podia ter ideias tão parecidas com as ideias que eu tinha na época, que eu tenho também até hoje. E tudo que o cara falava pra mim era como se fosse... Tivesse saído da minha cabeça, entendeu? Tudo que eu pensava, eu falei, pô, bicho, não é possível que eu tenha um cara tão parecido assim comigo em outro canto do país. Então eu fiquei ouvindo o podcast dele, assim, assiduamente. E aí chegou uma época, em 2015, que eu falei, ah, bicho, quer saber? Eu tinha acabado de ouvir um podcast dele que ele falava que você botar em palavras o que tá na sua cabeça, não, falar com o microfone, é algo parecido com falar com um psicólogo, né? Porque eu acho que o papel do psicólogo, na verdade, não é nem tanto te dizer qual que é a resposta, entendeu? É mais ouvir o que você tem pra falar. Eu acredito que quando você pega o que tá dentro da sua cabeça, te incomodando, assim, e tenta organizar isso em palavras, em ideias, você explica pra você mesmo, entendeu? O que você tá sentindo. Só que aí, eu decidi, assim como ele, gravar num microfone isso. Eu já tinha um microfone aqui em casa que eu usava pra gravar umas músicas. E eu resolvi gravar esse negócio, o que eu sentia e tal, o que eu tava passando na época, e botar na internet. E realmente ajudou pra caralho. E no início era só isso mesmo. Eu criei só pra isso. Vou falar qualquer merda, vou falar o que eu tô sentindo aqui, desabafar, desculpa pelo arroto. Não, meu podcast eu arroto o tempo todo. Aqui é a sua casa. Mas aí depois eu fui vendo que as pessoas começaram a responder, começaram a mandar e-mail, começaram a falar que tava legal pra continuar e tal. Eu falei, cara, então vamos fazer disso aqui não só um depósito de pensamentos ruins que eu tenho. Vamos fazer isso aqui um programa, um negócio semanal, um negócio que eu vou gravar. Mas hoje o programa é um hobby, ou não? Não é mais... Quer dizer, é um hobby porque não é... Obviamente não é um emprego. Mas o que mudou foi que quando eu comecei não tinha pretensões de fazer isso aqui um programa de verdade. Um programa que tem na internet, um programa que só quer crescer cada vez mais. Foi isso que mudou. Agora eu trato ele como um programa, entendeu? No meu dia a dia eu penso em pautas pra falar no meu programa, coisas interessantes, coisas que eu penso que vão ser engraçadas, ou que as pessoas vão rir, ou que as pessoas vão achar legal, que as pessoas vão se identificar, entendeu? Eu tenho essa preocupação em... Tipo assim, na minha cabeça agora tá assim, eu tenho um programa pra fazer. Antes era só assim, eu tenho um depósito lá na internet, quando eu quiser desabafar, eu solto as merda aqui, gravo e solto lá. E agora isso aqui, o meu podcast, eu trato como um programa, né? Entendi. Thiago, uma coisa que você nunca esclareceu, assim, você chegou a fazer alguns comentários, mas você nunca falou abertamente sobre isso. Atualmente, a sua família, tô incluindo tudo, primo, tio, mãe, a sua família atualmente sabe que esse programa existe ou não? Sabe, cara, sabe. Eu nunca tive vontade de esconder... Mas como eu sou um cara meio fechado, eu nunca tive vontade de... Olha aqui, eu tenho um programa, venham todos ouvir, né? Mandar, sei lá, pra minha tia, pra minha mãe. Mas assim, o meu último podcast, que é o 60, que é o que eu fiz em homenagem ao Fábio Assunção. Sim. Inclusive meu primo participa, né? Meu primo tava aqui em casa. E no dia que eu gravei, minha mãe tava aqui em casa, meu irmão tava em casa. Thiago, então, acho melhor cortar essa parte aí, eu acho que eu vou cortar, porque senão... É que você falou muita merda, você vai incluir seu primo lá na lista da Polícia Federal. Não, faz mal não, ele já é um cara altamente fichado na polícia. acusação de besteira na internet vai ser o menor dos problemas, né? Então tá tranquilo. Entendi. Mas assim, a minha mãe sabe, inclusive ela sabe já que eu abri esse negócio do padrinho agora, do PicPay, para as pessoas doarem. Então ela sabe que é um negócio que eu tô me empenhando, que eu quero fazer crescer algum dia e tal. Mas assim, eu acho que minha mãe nunca ouviu, ninguém nunca ouviu, mas simplesmente por falta de interesse, entendeu? Eles Sim. sabem que eu tenho um programa. Se eles chegassem e falassem, ah, me manda aí, deixa eu ouvir um dia e tal, eu mandava, não tem problema nenhum. Até porque o que eu falo no meu podcast é o que eu falo em casa, é o jeito que eu sou, meu. Então não teria problema nenhum. Mas, ô, Thiago, alguma vez já aconteceu de você passar alguma situação chata? No sentido assim, vamos supor, uma pessoa próxima a você ouviu, e aí não precisa dar muito detalhe, que eu sei que você tem a sua vida e tudo, mas alguma pessoa ouviu o programa e de repente absorveu uma informação ali, e aí ficou um clima chato, de repente? Isso nunca aconteceu? Acho que não. Já tiveram algumas pessoas que ouviram, umas pessoas do meu convívio social, né, na faculdade e tal, que por algum acaso descobriram isso aí na internet. Até porque não é difícil, né, porque como eu tenho o grupo do Cagando e Andando Podcast no Facebook, é um grupo fechado, mas quem não é do grupo consegue ver a existência do grupo, né, não consegue ver as postagens, mas ela consegue ver que o grupo existe e consegue ver a capa do grupo, que é Cagando e Andando Podcast, e a minha foto. Então a pessoa fala, pô, um podcast com a foto do Thiago aqui, então a pessoa, sei lá, procurou na internet e achou. Mas, bicho, eu tenho uma facilidade de falar foda-se, entendeu? De não me importar com a situação. Vamos supor que eu fiz um podcast detonando alguém, falando mal de alguém, e essa pessoa ouviu. E aí essa pessoa, por um motivo, chega em mim depois, sei lá, na faculdade, fala, ah, bicho, você falou de mim, sabe, me cobrando alguma coisa, tirando satisfação, eu falo, falei. Eu não tenho o menor problema com isso, inclusive eu gosto desses momentos de constrangimento total, eu tenho prazer hoje em dia em falar, sabe, falar coisas que não era pra falar. Até porque você disse que já perdeu a vergonha, inclusive. É, completamente. Thiago, pra muitos, todo mundo já sabe disso aí, mas é sempre bom ressaltar, o nosso querido Thiago Carvalho, num futuro muito breve, será um jornalista. Thiago, se você tivesse, vamos criar um cenário hipotético aqui, aonde, agora, também pra quem não sabe, o Thiago vai começar a gravar vídeos, nós aqui torcemos pelo sucesso, a gente sabe que vai ser um sucesso. Vai ser uma bosta. Não, vai ser um sucesso. Vamos supor que o canal seu bombe. O podcast já tá andando com as próprias pernas. Você tá vendendo as suas camisetas, caneca, caneta, adesivo. E aí, vamos colocar um salário hipotético aqui. Vou chutar baixo. Vamos supor que você consiga, com tudo isso, YouTube, rádio, podcast, tudo, você consiga R$1.500 por mês. Vamos supor. Sim. Só que aí, para você conseguir esses R$1.500, não dá para você trabalhar em outra coisa. Dá para você tocar violão à noite, isso dá. Mas assim, não dá pra você trabalhar, por exemplo, como jornalista e trabalhar mexendo com podcast, mexer com internet, vamos falar uhum. assim. Você abandona o jornalismo e vai viver essa vida de internet ou o jornalismo é a prioridade chave agora? Cara, a prioridade é realmente o meu podcast e os meus planos pro YouTube, né? Pro canal do YouTube. Essa é a prioridade intelectual, eu diria, né? Não é a prioridade que eu acho que vai me dar mais dinheiro. Eu sei que vai me dar menos dinheiro, mas é a minha prioridade no sentido de que é o que eu vou gostar mais de fazer. Agora, bicho, se da noite pro dia eu começar a ganhar isso aí, sei lá, se eu abandono. Eu acho que eu abandono, porque na internet... Vamos supor que mês que vem, eu, sei lá, no final desse ano eu comece a ganhar isso aí que você falou, por mês. Na internet a tendência é sempre aumentar, né, cara? Não é nunca, vou começar a ganhar isso em 6 meses e isso vai ficar pra sempre. Não, provável que eu pegue esse dinheiro e invista no próprio canal, até porque eu não moro sozinho, né, moro com minha mãe. Então não tenho que pagar conta, não tenho que gastar dinheiro com nada, então é bem provável que eu pegue esse dinheiro... Invista no próprio podcast pra melhorar a qualidade e tudo mais e faça o canal crescer cada vez mais. Então eu acho que sim, bicho. Se fosse. Se essa situação hipotética se realizasse, eu abandonaria completamente a faculdade. Até porque eu me formo ano que vem, né, bicho? No meio do ano eu já tô me formando. Olha só. Então, hein? Então assim. Esqueci completamente o que eu ia falar agora. Bom, Thiago, então, já que você esqueceu, peça aí a terceira música E fale pra nós sobre ela. Bom, bicho, a terceira música, é, assim como eu tava falando agora, que eu perdi completamente a vergonha de falar qualquer coisa pra qualquer pessoa que seja, eu vou botar uma música aqui que meio que transparece esse sentimento, né? Esse espírito cagando e andando de ser. Que é uma música da banda Oasis, chamada Roll With It. Que é meio que assim, roll with it, tipo assim, vai com, sabe, vai com fluxo, entendeu? É, vai, tipo assim, vai no momento, entendeu? O que vier veio, o que vier aceita, entendeu? Roll with it, tipo assim, lide com o que, seja lá com o que vier, entendeu? Então esse sentimento de qualquer lugar que você vai, você se garantir, entendeu? É, qualquer situação ali, mesmo que for adversa, você sabe falar uma parada que vai resolver, ou você sabe, você não se deixa ser subjugado ou diminuído por ninguém, você sabe, meio que você tá cagando e andando pra consequência, entendeu? Sim. Então é isso aí, Oasis, Roll With It. A5 Mais, Sociedade Primitiva. Don't ever Bom, gente, estamos voltando aqui, penúltimo bloco. Thiago, uma questão que você sempre fala no seu programa, antes de tudo, para quem não sabe, o Thiago, não, todo mundo sabe disso aí, nossa, mas todo mundo sabe que você tem lá o blog Asilo Existencial, que é um blog muito profundo, muito sério. Inclusive, se você aí tá ouvindo, você é moleque de meme de internet, não vai lá zoar, não. Não vai lá jogar meme, essas coisas, não. Lá é coisa séria. Ah, pode zoar, só que eu vou te banir em voando, em um segundo. Eu queria saber, Thiago, como na... Do que nasceu o Asilo Existencial? É, a necessidade de botar pra fora o que eu não conseguia botar e não consigo botar no podcast, né? Como o podcast se tornou... Ele não era pra ser de humor desde o início. Mas como ele se tornou algo que as pessoas começaram a me falar que tava engraçado, pra eu contar mais histórias da minha vida, que as histórias que eu, do jeito que eu contava ficava engraçado. Eu falei, bom, então eu vou nessa aí, né? Então eu vou... Já que as pessoas estão achando engraçado, eu vou filtrar as coisas que passam pela minha cabeça e vou selecionar as que eu acho engraçadas e vou dizer no podcast. Agora, o blog é meio que o contrário do podcast, né? É aquela coisa que realmente... O podcast, muitas vezes eu falo com certas coisas que eu não acredito, entendeu? Às vezes eu falo umas coisas assim, meio de contra gay ou uns negócios meio racistas, assim, que realmente não é o que tá dentro de mim, que eu acredito como ser humano, entendeu? Mas é o que eu acho que é engraçado dizer. E aí eu acabo dizendo. Agora, nesse blog, não tem nenhum comprometimento com ser engraçado, não tem nenhum comprometimento com entreter ninguém, entendeu? O objetivo ali é simplesmente falar literalmente tudo que tá dentro de mim, e muitas vezes o que eu falo ali, o que eu escrevo ali, são coisas que me tocam de uma maneira tão inexplicável que eu nem consigo dizer, entendeu? Que eu não conseguiria, por exemplo, fazer um podcast dizendo aquelas coisas. Então é um... Assim como o podcast nasceu como uma válvula de escape para eu dizer as minhas frustrações, as minhas histórias, o que eu estava sentindo na hora, o blog foi uma válvula de escape pro podcast, entendeu? Que é as coisas que eu não tenho... capacidade pra dizer no podcast, porque quando você tá escrevendo, você pode demorar o tempo que você quiser pra escrever, né? Agora, as palavras, você não pode ficar 10 minutos pensando numa palavra, você tem que dizer, né? Numa forma dinâmica. Então, o blog foi isso aí. Foi uma coisa que eu não tenho compromisso com ser engraçadinho, não tenho compromisso com... Sabe, com essa fama, sei lá, que os caras gostam, né? Quando eu falo coisa de, sei lá, de coisa de nordestino, ou coisa de branco, de negro, sim, de judeu. Essas coisas meio ofensivas que as pessoas acham engraçado. Mas que não necessariamente eu concordo com tudo. Concordo com algumas, óbvio. Mas o blog surgiu pra isso, pra dar uma... Sei lá, pra dizer com palavras escritas o que eu não consigo dizer com palavras faladas, eu acho que é isso. Thiago, você se considera uma pessoa triste? Sim, me considero. Eu sou triste a maior parte do meu tempo. Você enxerga uma relação, porque você é músico e você entende muito de música, você enxerga uma relação entre música e tristeza ou não? Você acha que são coisas distintas? Eu não acho que são coisas diretamente ligadas, mas tem uma ligação indireta que quando você ouve música, uma música que te toca de alguma maneira, você para pra pensar, eu acho. Você para pra entrar numa observação de si mesmo, uma coisa assim, eu não sei se eu tô falando uma grande bobagem aqui pras pessoas que estão ouvindo, mas pra mim é mais ou menos isso que eu sinto. Inclusive, desde pequeno eu gosto de música clássica e eu não sei explicar. Porque quando eu fui estudar música clássica, eu achei um saco, mas... porque realmente é muito difícil. Realmente não tem nada a ver com tocar violãozinho em roda de... Sabe? Rodinha de maconheiro. É um negócio muito difícil, tal qual, sei lá, bicho. Engenharia. Por exemplo, você lê uma partitura, você lê uma peça, sei lá, de Mozart, de Vivaldi. É uma coisa de louco. É uma coisa que você... Quando você pega pra estudar a partitura que o cara escreveu, sei lá, 300 anos atrás... Você vê que o cara era um bicho genial, entendeu? Entendi. Mas ouvindo música clássica, né? Tocar é um saco e aprender é um saco. Você tem que ser uma pessoa disciplinadíssima e eu sou muito vagabundo, preguiçoso. Mas ouvir música clássica sempre foi um negócio à parte pra mim. Não é, Não é como se eu estivesse ouvindo rock, por exemplo, qualquer outra música que eu gosto. É lógico, eu gosto de rock e tal, eu ouço todo dia. Mas ouvir música clássica pra mim não é como ouvir qualquer outro tipo de música. Não é nem como ouvir música, eu não sei explicar, cara. É, a sensação que eu tenho é que eu sou transportado pra uma vida passada minha, que eu me lembro de outras vidas, eu fecho o olho e completamente viajo. Eu não sei se é isso na minha cabeça, porque eu sou retardado mental, mas é bem essa sensação que eu tenho, que eu tô sendo puxado de volta pra outra vida, outra encarnação que eu tive. A sensação que me dá é inexplicável, é boa pra caralho. Então eu acho que nesse sentido, a música contribui pra uma certa melancolia, um certo estado de contemplação, assim, de auto-observação, de sentir o que tá dentro de você, sentir as suas emoções. Não sei explicar, cara. É, música tem esse negócio, né, meio inexplicável, assim. É ridículo ao mesmo tempo, porque é um bando de cara batendo numas cordas, nos instrumentos, nos pedaços de madeira. E isso é loucura total, mas ao mesmo tempo, o efeito que isso produz na nossa cabeça, pelo menos na minha cabeça, é inexplicável. Eu acho que nesse sentido de te trazer uma reflexão, assim, um momento de reflexão, de contemplação, tem a ver com um pouco com a tristeza, assim. Tá falando sobre a tristeza, Thiago, inclusive eu gosto muito de um músico que fala abertamente sobre a tristeza, sobre a decepção. Eu queria saber se você gosta, por exemplo, músicos igual o Cartola, por exemplo, que comentam sobre a tristeza, assim, você aprecia esse tipo de música? Eu aprecio, bicho. Eu reconheço, né, o valor, sei lá, sendo bem babacão agora, o valor poético que isso tem. Por exemplo, o Cartola em específico, eu não escuto, mas eu conheço as músicas e tal, eu acho... Não é o estilo que eu ouço e me dá, né, aquela empolgação que me dá com outras músicas. Mas, por exemplo, eu gosto de, sei lá, João Gilberto, por exemplo, que eu aprendi a gostar, né, quando eu comecei a estudar música, comecei a estudar violão mais a fundo também. Principalmente aquela música Chega de Saudade, pra mim, é bonita pra caralho. Mas, assim, eu consigo distinguir entre música que eu gosto, música que eu não gosto, mas que eu reconheço que tem um valor, e música lixo, né? Eu não acho que, tudo que não é rock é lixo. Eu não vou botar no mesmo patamar, sei lá, Ivete Sangalo e Tom Jobim, por exemplo. Eu não gosto dos dois, mas um eu sei que é um cara inteligente, que é um cara que entende de música, que é um cara que tem uma preocupação poética, né, artística, musical. E a outra é um palhaço, né, um bobo da corte. Entendi. Thiago, eu gostaria de saber como que você enxerga a relação do o homem e a tristeza, porque a tristeza vai sempre acompanhar você até o fim da sua vida, o vazio existencial. Como é que você enxerga essa relação entre o homem e a tristeza e o vazio existencial até o fim da vida? Cara, eu não sei... eu não sei a quem atribuir o fato da gente ter essa consciência mesmo da nossa própria existência. Tem gente que fala que foi, sei lá, a evolução, né? Que as espécies foram evoluindo e chegou, né, a nossa espécie por algum motivo evolutivo, né? Por alguma vantagem evolutiva que isso trouxe. Isso se manteve, esse tipo de consciência de conseguir detectar a própria existência no planeta. Um cachorro, por exemplo, ele só existe, ele só sente o que ele tá vendo ali nos sentidos dele, na visão, na audição, no olfato. Ele não sabe que ele pode ser, ele não consegue sair metaforicamente do corpo dele e olhar para o próprio corpo, entendeu? E ver que ele é um ser vivo, que ele tem um tempo de vida. Ele simplesmente reage às coisas que acontecem com ele. Agora, tem pessoas que acham que essa consciência, sei lá, evoluída, né, entre aspas, foi Deus que deu um toque divino, assim, no homem, por isso que o homem é diferente. Seja lá qual for as coisas, o motivo, né, a causa desse negócio. Uhum. Não sei, cara, eu tento lidar da melhor maneira possível. E eu já pensei muito já sobre esse assunto desde, sei lá, uns 14, 15 anos de idade que eu comecei a ter esse tipo de questionamento, de não entender por que eu tava vivo, por que a vida existe, por que funciona assim, nascer e morrer com tal idade, não sei o quê. Mas eu acho que quando você descobre que é tudo um grande vazio, o universo é um grande vazio com umas pedras flutuando e você é um... Poeira? É, você é um cara que por algum motivo, os átomos que compõem o seu corpo se comportam de uma maneira diferente do que os átomos que compõem uma cadeira, por exemplo. Uma cadeira só fica parada, mas ela é feita da mesma coisa que eu sou feito, que é átomos, com elétrons e prótons. E por algum motivo, esse objeto de átomos, que é o meu corpo, se comporta de uma maneira esquisita. Ele se reúne de uma maneira diferente que ele consegue me dar movimento. Tem alguma coisa aqui dentro que pensa. E quando você reflete, pensa, e você chega à conclusão que nada disso faz o menor sentido, que centenas de bilhões de pessoas já passaram por esse mundo em toda a história e morreram e estão enterradas e viveram uma vida só e acabou. Quando pelo menos eu penso isso, e que eu vou ser só mais uma dessas pessoas que só serve para, sei lá, passar os seus genes adiante e tentar, sei lá, que o meu sangue continue existindo na Terra. Eu pelo menos cheguei num ponto que eu sinto uma tranquilidade enorme, entendeu? Que eu aceitei completamente que não tem nada mesmo. Não que eu seja, sei lá, sou ateu, Deus não existe, mas é... Tá além de Deus existir ou não, entendeu? Essa reflexão e essa Mas conclusão... Então basicamente você aceita... A sua relação com o vazio existencial é de aceitação, é isso? É, porque, igual eu tava falando, é independente de Deus existir ou não. Porque se ele existe, ok, então tá na mão dele, então não preciso me preocupar com nada. Tá na mão dele, ele que me fez, ele sabe como eu sou, ele tá a par de cada pensamento meu. Seria a mesma coisa de eu criar um trem e criar o trilho pro trem passar, só que o trilho é todo errado. O trilho é mal formado, mal feito. E aí se o trem descarrilhar e cair, eu vou botar a culpa no trem, entendeu? Sendo que foi eu que criei o trilho. Então eu acho que se Deus existe e foi ele que fez tudo, foi ele que criou a consciência humana, ele sabe a merda que ele fez, porque eu sou exemplo vivo disso. Agora, se não existe nada, eu tenho que me preocupar menos ainda, porque simplesmente quando eu deixar de existir, eu não vou ter uma consciência pra me lamentar, morri, que pena, não, eu não vou existir mais, eu vou sair, a consciência que eu sinto que tá presa dentro de um corpo, vai sair desse corpo, vai deixar de existir, vai simplesmente apagar como um interruptor, e acabou, e eu vou ser soterrado, vamos me botar num caixão e vamos me enterrar, e acabou. isso é um dos motivos pelos quais eu perdi completamente a vergonha de falar e fazer qualquer coisa, entendeu? O que botam na cabeça da gente é que a gente tem que se importar com as consequências e tudo mais, porque senão a sociedade ia ser um caos. Então tá aí a importância de você ensinar as pessoas a serem civilizadas. Mas eu decidi conscientemente sair disso, fugir disso e foda-se as consequências, entendeu? Mas, ô Thiago, com relação ainda, só pra ressaltar, assim, com questão da tristeza, você acha que o cigarro, por exemplo, na sua vida, ele tem relação ainda com a tristeza ou não? Você acha que são coisas que não tem nada a ver? Assim como a música, eu acho que indiretamente, porque o momento que você tá fumando um cigarro, assim, geralmente é o momento que você se isola mais. Por exemplo, eu fico aqui no computador e aí eu tô completamente alienado, eu só tô absorvendo o que tá passando ali no computador. Eu não tô questionando nada, não tô pensando em nada fora disso. Aí eu levanto pra fumar e vou na janela não tem nada passando, entendeu? Só tem o céu escuro, uhum, e as estrelas. Então o cigarro muitas vezes ele é não o motivo, mas ele é a porta de abertura pra esse momento de reflexão, assim como a música, né? Agora, paralelamente a isso, o cigarro ele tem componentes químicos ali. Sim. Que na hora eles podem te dar uma sensação, sei lá, uma sensaçãozinha boa, aquela dormênciazinha no corpo, aquela coisinha, aquele prazer assim, pequenininho, imediato, né? Quase como se fosse uma fração de uma droga, por exemplo. Sim. Mas com o tempo ele te fode, né? Ele te dá problema de respiração, pode dar câncer, ou pode piorar o nível de depressão do cara, porque qualquer coisa que mexa com com a dopamina, né? Ou serotonina, uma parada assim. Sim, a química qualquer do cérebro, que, né? É, qualquer coisa que mexa com a química que é responsável pelo prazer, e na cabeça de uma pessoa que tem depressão, pode ser pior, entendeu? Então pode ser que piore. Eu não sei, não sou médico pra falar, mas... Sei lá, cara, minha relação com cigarro é a mesma do fato de eu chegar num cara que eu não gosto e dar um soco na cara dele, entendeu? É, não me importo com a consequência que vai ter depois. Se eu tiver um câncer, eu vou ter, aí eu vou, sei lá, vou pro hospital, vou ficar deitado lá até quando meu corpo responder. Quando meu corpo não responder mais, acabou. Thiago, não existe mais. Bom, gente, e acendendo um cigarro aqui, porque eu sou fumante de bosta, preciso parar. Eu peço pro Thiago... Para nada, cigarro é bom pra caralho. É, mas a tosse aqui. Thiago, qual é a próxima música? Fala pra gente. Cara, a próxima música é uma banda que surgiu no final dos anos 60, que foi uma banda que conseguiu um marco único na história, que foi ultrapassar os Beatles nas paradas enquanto os Beatles estavam na ativa ainda, que é a banda Creedence Clearwater Revival. O CD que eu vou... A música que tá contida nesse CD, quer dizer, a música que eu vou botar aqui tá contida num CD chamado Green River, que é pra mim o melhor CD do Creedence da história. Eu não sei se foi com esse CD que eles ultrapassaram os Beatles, foi a única banda que conseguiu isso. É, passar os Beatles enquanto os Beatles estavam ativos. É uma banda old school pra caralho, banda de macho, que mistura meio um country com um rock and roll ali. É, um som pau duro mesmo, entendeu? E a música que eu quero botar aqui se chama Commotion, que é do CD Green River, de 69, se eu não me engano. Então fiquem com essa pérola aí, meus queridos. E a gente volta já! A 5 mais, Sociedade Primitiva. Bom, gente, estamos voltando aqui pro último bloco. Que tristeza, que pena, gente. Queria ficar aqui o dia inteiro conversando com ele, mas aí não tem como, né? Porque senão, já, do jeito que ele é comedor, já ele ia tentar comer eu, inclusive. Sou comedor, não como ninguém, bicho. Ah, Thiagão, para de ser humilde, Thiagão. essas baladas suas. Inclusive, eu sei daquela. Você falou aquela história no programa lá do dia que você beijou duas mulheres, cara. Você tá de parabéns, viu? É, foi um dia completamente atípico na minha vida, né? Mas é o tipo da coisa que você tá no inferno, abraça o capeta, entendeu? Eu tenho uma facilidade enorme de abraçar o capeta quando eu tô no inferno, bicho. Não penso nem uma vez. Sim, eu quanto também mais tenho. Duas. Capeta apareceu, eu tô agarrado nele, entendeu? Agora, no momento, não, porque eu tô comprometido. Tô namorando. Sério? Sério, bicho. Caramba, cara. Mas segundo furo desse programa? Ok, ok. Thiago, só pra, eu sei que já falamos de tristeza em um monte de bloco, mas dois blocos a gente falou sobre tristeza, mas eu queria só, pra encerrar, pra bater o prego do caixão, eu queria saber, Thiago, porque eu tenho uma relação, eu vou gravar um programa mais pra frente falando sobre isso, a relação com meu pai, com meus pais é difícil, eu moro sozinho, mas com meu pai em específico é uma relação muito, muito, muito conturbada, é uma relação muito difícil. Eu queria saber, Thiago, qual é a sua relação com o seu pai? Com meu pai? Uhum. Tá, o meu pai. Se for um assunto muito pesado também, eu corto aqui, viu, Thiago? Não, não é pesado. E é, pelo contrário, sem graça. Totalmente sem graça. Os meus pais se divorciaram quando eu tinha. Não sei, cara, 12, 13, 14. Eles começaram a brigar e querer se separar nessa época aí, 12 anos, 13. E, cara, como eu já tinha uma... Eu basicamente sou o mesmo cara desde os 8 anos de idade. É completamente estranho falar isso. Mas eu era um cara na quarta série, na terceira série, com 9 anos, que eu pensava praticamente o que eu penso hoje. Da vida, da existência, de tudo. Uma criança meio psicopata. Então, quando eu tinha 12, 13, e isso aconteceu, meus pais se separarem, não foi aquela coisa pra mim. Até porque eu já era muito independente emocionalmente deles, entendeu? Quando eles se separaram, foi tranquilo, cara. A única coisa que eu de diferença que teve na minha vida foi que eles brigavam muito, então eu tinha que ouvir muita gritaria dentro de casa. Sim. E depois que eles se separaram, eu não tive que ouvir gritaria mais. Foi isso aí. Mas meu pai se mudou pra um lugar perto de casa. Eu sempre vi ele. Meus pais não são inimigos, não. Eles se falam assim, tranquilo. Minha mãe nem meu pai se casaram depois disso, então eles continuaram meio que solteiros, assim. Solteiros sem pegar ninguém, entendeu? Mas eles, você considera a sua relação velhos com seu pai saudável? É, saudável, normal, converso normal, nunca briguei com ele. Meu pai é meio doido também, toma uma, fuma cigarro e tal. E a gente sempre conversa também de futebol, cruzeirão e tal. É a relação normal, pai e filho. Que bom, Thiago. Fico feliz, cara. Fico feliz mesmo. Porque a falta de um pai, assim, presente, assim, é uma coisa muito ruim, cara. Não, mas no sentido de ter uma figura masculina presente na minha vida, o meu pai não cumpriu muito bem. Ele nunca foi um cara que se preocupou em dar exemplo pros filhos. Não que ele tenha dado maus exemplos a vida inteira, mas, assim, ele não se preocupava em... se o filho tava aprendendo ou não, entendeu? A ser homem, a agir como homem e tal. Então, muitas coisas eu tive que ir pelo poder de observação, vendo os outros, vendo quem era o cara mais destacado do meu círculo e por que que ele era assim, quais atitudes que ele tinha que fazia ele ser mais destacado, fazia ele ser mais respeitado, ou por que que quando certas pessoas falavam, as outras pessoas se calavam para ouvir, e quando outras pessoas falavam, as pessoas interrompiam, não davam muita bola. Qual que era a atitude de cada uma dessas pessoas, por que que elas eram tratadas da maneira como elas eram tratadas, esse tipo de coisa que eu fui observando e ensinando a mim mesmo, né? Mas no sentido de ter situação conturbada com o pai, eu não tenho, nem com minha mãe também. Mudando agora o assunto totalmente, só pra gente poder saber uma opinião política sua, que é muito difícil, você não fala sobre política, inclusive tem gente que até julga que você e o Petri são da direita, a gente já sabe que não é bem assim, vocês só não são da esquerda. Eu queria saber, você é livre para não responder essa pergunta, que o voto é uma coisa secreta, mas você pretende no ano passado, aliás, no ano passado, no próximo ano, votar no Bolsonaro ou não? Você não vai votar? Cara, eu acho que entre os que tem aí, eu votaria no Bolsonaro, mas... Não porque eu acho que o Brasil vai melhorar com ele, ou porque tem, exista alguma esperança de melhorar, porque não tem. O povo brasileiro é o problema em si. É, foi o próprio povo brasileiro que surgiu com os problemas do Brasil, né? Não foi o contrário. Não existia político aqui antes de chegar a gente aqui. A gente, os políticos foram criados pelo povo. Mas eu voto com certeza no Bolsonaro pelo fato de ele não ser demagogo e bunda mole. Eu acho que a minha posição política é anti-bunda mole, entendeu? Essa é a minha opinião política. Posição. Mas você acha que o Brasil precisa de alguém de punho firme pra... Não vou dizer consertar, porque eu entendo que você não enxerga dessa forma, mas você acha que precisa de ser alguém de punho firme agora, de pulso firme? Cara, eu acho que... O Bolsonaro, ele... Assim como ele mesmo fala, ele não entende nada de economia, né? Que eu acho que é o mais importante. Uhum. Mas assim, ele é um cara, bicho. Ele é uma pessoa. Uma pessoa que tá lá. E no Brasil, o sistema de governo do Brasil, se o presidente não tiver aceitação lá da Câmara dos Deputados e tudo mais, ele não governa, ele não faz nada. Então, o presidente sozinho, ele não tem um poder de, chegou um cara bom na presidência, então o Brasil vai ser um país bom. É lógico que pode melhorar algumas coisas. Por exemplo, pena de morte, que eu sou altamente a favor. Uhum, eu também. Pra estuprador ou pra... Crimes hediondos. Eu não sei, por exemplo, o cara que traz o cigarro paraguaio que eu fumo, isso eu acho que é um crime hediondo, não é? Um tráfico, um negócio de fronteira, de não sei o quê. Eu acho que sim. Eu não sei se é crime hediondo, eu não faço a menor ideia. Mas se for, eu sou contra o cara matarem esse cara. Inclusive, eu prefiro... Inclusive, eu prefiro dar dinheiro pra esse cara, comprando o cigarro paraguaio que ele trouxe, do que dar dinheiro de imposto no cigarro legalizado pro governo. Os caras roubar tudo, então eu prefiro dar. Eu respeito mais o cara que sai aqui do Brasil, se arrisca, passando na fronteira, tem um culhão enorme pra passar ali na fronteira ilegal, trazer uma porta-mala inteira de cigarro, sei lá, 3 mil maços de cigarro, e vender aqui, entendeu? Eu prefiro dar dinheiro pra esse cara. Agora, latrocínio... Ninguém que chega, pede o celular, você dá o celular, o cara te dá um tiro mesmo assim, mata policial, mata pai de família, estupra criança, né? Ou estupra qualquer pessoa, mulher, homem, qualquer cara que é assim. Eu acho que esses caras não tem necessidade nenhuma de estar vivo. Ninguém tem, na verdade, mas esses caras, eles, além de não ajudarem, eles atrapalham. Então, o que atrapalha, sei lá, cara, eu não tenho uma coisa moralista assim, tem que morrer, aquele ódio, sabe? Não tenho. Eu vejo como uma erva daninha que tá prejudicando uma planta bonita de florescer, entendeu? Então vamos fazer o quê? Vamos arrancar essa planta e acabou. Você não vai ficar com ódio dessa planta. Ela simplesmente existe. O papel dela é ser uma erva daninha, é fazer merda. E o nosso papel é arrancar ela do jardim, entendeu? É assim. Mas você não se esquenta com política? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vejo escândalo aí, ninguém roubando, não sei o quê. O cara roubou não sei quantos. Não me dá nenhuma raiva. Nenhuma. E você acha... Porque a gente sabe que você é adepto do estoicismo. Ele tem a ver com aquele pilar do estoicismo que diz que você não tem que se preocupar com nada que esteja além da sua possibilidade de resolver? Tem a ver? Exatamente. Exatamente. Tem isso. E tem o fato de eu saber como que o ser humano é, bicho. O ser humano é assim. É assim, desde, sei lá, o homem de Neandertal é assim. Poder é tudo. Até na natureza é assim. Tudo funciona dessa maneira. O que o cara precisar fazer por poder, ele vai fazer. Independente se é ético ou não. Até porque ética é uma construção nossa, né? Não existe uma ética inerente ao universo, né? Isso foi uma coisa que o ser humano desenvolveu para conviver melhor aqui. Mas as pessoas não seguem isso. Então eu não fico surpreso. Nossa, que filho da puta, o cara roubou e tal. Pra mim, é isso. Pra mim, a vida é assim, entendeu? Uhum. Thiago, se você pudesse mandar um recado pra muitos que escutam a gente, são militantes políticos, seja em fórum, principalmente lá no fórum, nos fóruns de internet, a gente vê muita militância. Se pudesse você dar um recado do jeito que você quiser pro jovem que milita por política, assim como eu já militei no passado e perdi minha esperança, qual recado você dá para esse jovem que vai brigar o ano que vem, que vai bater boca, que vai sair na porrada e que vai militar por política? Qual recado você tem para esse jovem? Cara, não sou contra também não. Você tem um tempo determinado de vida que você vai continuar, né, existindo com o seu organismo funcionando, independente da sua vontade ou não, a não ser que você se mate, mas se você não se matar, você está completamente alheio, você está completamente refém desse tempo que você tem ainda na Terra. Gaste-o como quiser. Se você acha que é legal fazer isso aí, faça. É isso. Bom, gente, estamos encerrando aqui o programa. Já? Já, ó, pra você ver, passou rápido, né? Passou rápido. Thiago, por favor, as últimas palavras aí pro todo mundo que tá nos ouvindo. E você já chama a próxima música aí pra gente. É isso aí, caras. Foi legal ter participado aqui. Podcast promissor, que eu vou... Não, falando sério mesmo, bicho. É mesmo? Podcast promissor, o cara tem um jeito pra coisa. Vou começar a acompanhar agora, assim como já estou acompanhando. E é isso aí, bicho. Ouçam o meu podcast, Cagando e Andando Podcast. E sei lá, até a próxima aí. A próxima música vai ser... Depois que eu comecei a ouvir metal e com música mais pesada, rock pesado, não só metal, né? Eu me apaixonei, além de Ozzy, eu fiquei completamente alucinado por AC/DC, que é foda os riffs de guitarra, aquela coisa que a vibe. Se você for ver aqui, basicamente todas as músicas têm uma vibe meio Cagando e Andando, menos talvez a do Dire Straits, não. Mas a música que eu vou escolher aqui é foda pra caralho. No meio dela tem um solinho assim de gaita de fole que o Bon Scott toca. E esse disco é foda porque os caras são escoceses e eles são imigrantes. Eles foram pra Austrália, né? Não sei se eles nasceram lá ou se foi os pais deles, né, que imigraram pra lá. Ou se eles foram pra lá pequenos, não sei. Mas enfim, na Escócia tinha muita pobreza, né, na época. Os caras morriam de fome. Então eles foram tudo pra Austrália e aí começaram a fazer um rock and roll de primeira lá, bicho. Então a música que eu vou botar aqui é It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll. Uma grande música. É boa mesmo, eu conheço. Não sei se eu tô jogando... pérola aos porcos aqui, porque ninguém vai gostar, mas se você não gosta, meu amigo, algum problema você tem no seu caráter. Então é isso aí. Thiago, muito obrigado. Aqui o Asa Jarapiraca tá muito feliz aí. Muito obrigado. Desejo todo sucesso pra você. E valeu, muito bicho. Obrigado. E muito obrigado a todos que escutaram aí. Se você ouviu até agora, você tem muito tempo vago ou então você tá malhando bastante. Parabéns. Valeu! Valeu, tamo junto.